Alô, quem fala é Ricardo Vilas, trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. O artista do dia de hoje é Francis Raime, com seu álbum O Tempo das Palavras. Existe um céu onde moram as amadas, que o coração desinventou. Um lugar onde vagueiam palavras de amor, restos de sol e solidão. Existe um céu de Francis Raime e Geraldo Carneiro abre o álbum desse artista, que é um dos grandes compositores da música popular brasileira. Pela paixão, a leva a solidão de mim. O Tempo das Palavras foi gravado ao vivo recentemente em show no Sesc Pinheiros, em São Paulo. Ele traz, além de inéditas, alguns dos clássicos de Francis, e olha que não são poucos. Um desses é Anoiteceu, em parceria com Vinícius de Moraes. Deus vem suavizar a dor, dessa paixão que anoiteceu. Apagado corpo meu. Trocando em Miúdos com Chico Buarque faz também parte desse disco. Eu vou lhe deixar a medida do bom fim, não me valer, mas fico com o disco do Pixinguinha assim. Eu queria ser um tipo de compositor capaz de cantar nosso amor modesto. Amor Barato, mais uma parceria com Chico Buarque. Que é pobre, às vezes nem é honesto. Pichincha de amor, mas que eu faço tanta questão, que se tiver precisão, eu furto. Adrenalina é uma música inédita composta em parceria com a também cantora e compositora Joyce. Olha só como samba essa menina, põe cada vez mais adrenalina na alma do povo que vai lá, que palpita. Se ela faz fita, a galera agita, grita. Vai pingando colírio nas retinas de todos os homens do lugar. O Tempo das Palavras, de Francis Raime, é o disco do dia, um lançamento da Biscoito Fino. Disponível nas melhores lojas de disco e também no site da Biscoito Fino, www.biscoitofino.com.br. Até amanhã com mais um disco do dia. Produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Luiz.